Havia uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias para que, quando precisássemos delas, elas conversassem besteiras dentro de um podcast. Essa era uma iniciativa. Você já ouviu falar da iniciativa Aí é que tá? Aqui é Gabriel Sévola e por que o Homem-Aranha é o herói mais carente de todos? Responderei essa pergunta no final do cast. Meu nome é Gustavo e a única iniciativa de heróis que eu acredito é na Carreta Furacão. Fala, moçada, aqui é o Victor Spúlveda e o melhor poder é poder gravar um filme inteiro com a cabeça do Dark Saber. Bom, pessoal, então antes de começar esse papo super bacana aí, ou não, sobre Marvel no cinema, eu queria só falar aí, pra você que tá ouvindo o nosso podcast, você que tá gostando, tá achando bacana, ou que não tá achando bacana, mas gosta da gente, divulga, cara, divulga, passa pra um amiguinho seu, passa pra um outro, e aí, tipo, conversa com a gente também, chega pra gente, fala, ô, tá, gostei daquele ali, não gostei desse aqui, achei uma merda, vamos tomar no cu. Fala com a gente quer receber esse feedback bonito, esse feedback cheiroso, tá? E outra coisa, eu queria, pra você também que começou a ouvir pela gente aqui, não conhece esse podcast, cara, conhece essa mídia, que essa mídia é, ó, sensacional, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa por aí que vocês vão gostar. Se a pessoa que você quiser indicar não quiser ouvir a gente, bota manda um podcast legal pra ela ouvir, um famosão, que combina com a pessoa, que, meu, é uma mídia que vale a pena. E assim, gente, aqui, ó, aposta. Todo mundo que publicar ouvindo o nosso cast, quando eu encontrar pessoalmente, eu pago uma dose de cachaça pra nós tomar junto. Tá gravado aqui, marcado. Viu? Uma integrante fotinha, do postou... podcast. Vale, integrante do podcast. Isso. Isso, compartilha com os amigos, põe a hashtag. Aí é que tá. Já tá valendo. A gente vai pegar e eu tô te devendo uma cachaça quando a gente se vê. Pode me cobrar. Viu? Mas então vale a gente. Então, esse que é a pergunta. Vale. Claro que vale. Claro que vale, irmão. Nós vai ter que eu divulgo toda quinta, cara. Eu divulgo em dois Instagram. Então é isso, gente. Bora pro cast. Bom, então vamos falar de Marvel, né? Marvel no cinema, esse é o tema, certo? A ideia, então, é a gente... É a gente agora que vai sair aí o último filme, aparentemente, tomara, né? Ou não sei. Vocês gostam ou não, mas... O último filme? Vai ser o último, não vai? Eu acho que é o último dessa vida, esse grande arco que eles construíram. Mas é isso aí. Não é o último, não. É o desafio que começam a chamar. Vai ser. Até porque dá dinheiro. Exatamente, dá dinheiro. E se dá dinheiro, todo mundo aqui sabe que o negócio vai pra frente, né? Mas então, a gente vai falar desse universo aí, todo. A gente vai dar uma geral em todos os filmes aí que passaram, todos os 21 filmes que vieram antes desse gran finale, né? Que não vai ser o final, mas vai querendo ou não encerrar de alguma forma. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui no cast, né? Que todas as coisas boas precisam se encerrar. Então a gente vai dar uma geral nos filmes e vamos falar aí. O Gu, explica pra quem nunca viu um filme da Marvel o que é um filme da Marvel. O filme da Marvel é um monte de heróis se batendo, com um vilão bem mais ou menos, o vilão da Marvel nunca é muito bom, mas tem porradaria, piada e é isso aí. É isso que é o filme da Marvel. Ô Gabriel, recomenda pra alguém que nunca viu um filme da Marvel, por que ele deveria ver um filme da Marvel? Ah, eu tô super estourado, mas eu acho que são histórias aventurescas que instigam a gente, fazem a gente viver outra pele, que nós não podemos viver, infelizmente, porque nós não temos ainda tecnologia ou magia suficiente para tal. Oh, boa, boa. E assim, eu recomendo os filmes, todos eles, inclusive, a maioria deles é bom, né, podemos dizer isso? A maioria a gente gosta. Todos você consegue assistir numa tarde chuvosa e sair feliz. Até os mais bosta. Eu acho que e falar, ok. É difícil você me falar que algum filme é ruim. Péssimo, não consigo assistir. Nem de longe. Tirando alguns aí.

Araki Need You. Tá bom, nesse momento eu corto e acabou o cast. Beijo, tchau. Mas vamos divulgar as redes sociais. Redes sociais. Aí tá podcast. Aí é que tá no Instagram. @gasservila no Instagram. E @ meus amigos aí. @Gustavo_dela com 3 L's no Instagram, no Twitter e tudo mais. E aqui é @VictorSpúlveda. Manda lá no Instagram, no Twitter, manda lá o #TeamVictor, #GustavoTáErrado, #TudoNós. E não esqueça que eu vou pagar a dose de cachaça pra nós, então divulga com os amigos. Divulga! Se divulgar, a gente faz cash bêbado. Beijo, tchau, tchau. Se cuidem, hein?